Olá, ouvintes da Rádio Aconchego e dos Sações Exóticas. Aqui quem fala é Dara Batista, integrante do duo de DJs Nubian Queen. Nós fazemos parte de um selo chamado Madam Music, que tem como foco o protagonismo feminino no universo da música eletrônica. Esse set nós produzimos para o selo 3001, e é um set bem especial. No primeiro momento, a gente passeia por referências sonoras das culturas negras, trazendo muitos elementos percussivos, instrumentos orgânicos e músicas de Lio de Itamaracá, Jussara Massal, por exemplo. Já no segundo momento do set, a gente faz uma mixagem mais eletrônica, buscando evidenciar vertentes como o Afro House, o Afrotech e o Kuduro. É isso, espero que vocês gostem. E quem quiser conhecer mais, pode seguir a gente nas nossas mídias, arroba Nubian Queen Music, e o SoundCloud é soundcloud.com/Nubian Queen Music. Abraços! Oi gente, aqui é Cecília Godoy e formo o Nubian Queen com Daira Batista. O set que a gente traz hoje para vocês foi produzido para a 3001, que é um selo de música eletrônica com corpos dissidentes da Paraíba e do Nordeste em movimentos sonoros frenéticos, como elas se descrevem. Para conhecer o selo, acesse mixcloud.com/3001radio. Vale muito a pena conhecer. Com a Nubian Queen, a gente vem convidando as pessoas que curtem o universo da música eletrônica de dança e imersiva para passear por sons da diáspora africana. Caminhamos pelo eletrônico através do Afro House, Afrotech e Kuduro angolano, assim como por instrumentos, vocais femininos e batidas marcantes na cultura que a gente vivencia, como o Afoxé, o funk, o coco e os toques do berimbau de origem banto. Que vocês aproveitem a audição. Um beijo, Exótica. Um beijo, Rádio Aconchego. Apagou o brau, apagou o brau. Mesmo na hora que eu ia

Thank you. Thank you. da ilha de Itamaracá. Eu sou. We'll be right back. We'll be right back. think I need a plan. Maybe I'll try to find my medicine man. Now I know it's not meant to be, but I wish you came with a warranty. There won't be any more suffering, 'cause I'm gonna start recovering.